céu é o limite, insiste, corra atrás. Por mais que seus sonhos pareçam impossíveis, jamais abra mão, irmão, dos seus objetivos. Pense positivo, passe um corretivo no que tá errado. O que passou, passou, oh. Passado é passado, viva o presente. O futuro a Deus pertence, tente ver as coisas de um jeito diferente. Nos corre da vida, quero ver você na frente. Decente, servindo de exemplo pra muita gente, entende? Não sou melhor nem pior do que ninguém, sei. Inter de cego, quem tem olho é rei. Tentei andar mais rápido que as pernas, tropecei. Caí, foi ruim, mas aí me levantei. Hoje sei perdoar ou até se pá. Aprendi desculpa, aprendi a arregaçar as mangas. Ei, a luta, a luta por causa justa, sem desanimar. MRPA, o MISTA. Sonho, quem não quer sonhar? Mas sonhar não basta, tem que acreditar. Se não retroceder, vai vencer, acredite. É o certo pelo certo, 19 não é 20. Mano, é o seguinte, nos corre eu também tô. O sonho de rimar me transformou em rimador. Pra quem desacreditou, demorou, escuta aí. A falta de incentivo não me fez desistir. Pelo contrário, deu forças pra seguir adiante. Não sou Tupac, mas domino nos alto-falantes. O tempo passa, o mundo gira, olha a sequência. Os recrutas de ontem hoje têm experiência. Atitude, incoerência, paciência, disciplina. Valorizamos a base, sem quebrar a rima. Aprendemos nas esquinas, tá no sangue, tá na veia. Caneta e papel, condensador, fone na orelha. Só quem é persiste, dorme, sonha com beat. Quem não tem na veia, leva peia e desiste. O mano me disse que o bom de rimar é dar ideia quente, decente pra resgatar. E pra que depois não se sinta culpado ao ver os pivetes partindo pro lado errado. O ritmo é chocante pra alguns ignorantes. Eu sei, as nossas letras não diz nada de importante, mas aí vou adiante, ninguém vai me parar. Enquanto houver maldade na cidade, eu vou rimar. Titi, blá blá blá, piriri ou pororó. Não quero ser o melhor, mas também não sou pior. Sou só mais um elo na corrente. Valeu, favela, por acreditar na gente. Por acreditar na gente.